como é que viste esta fase final? O que é que sentiste? Senti o triunfo de um grande trabalho de equipa. E este prémio de MVP? Fiquei muito feliz, é resultado do meu trabalho e espero continuar assim e poder ajudar a minha equipa no máximo. O teu sonho é ser profissional de basquete? Claro. E tens talento para isso? Acho que sim, vou trabalhar para isso. E o apoio do público também foi fundamental, jogar em casa? Foi, ajudou-me muito. Queres deixar alguma palavra de agradecimento a alguém? O meu irmão não está sempre, não me deixa ir abaixo.